Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. A doutrina espírita vem trazer novos conhecimentos e para tanto são necessárias palavras novas, para se evitar as confusões que os adversários do espiritismo fazem, achando que tudo aquilo que se fala de coisas espirituais são iguais. A base da doutrina espírita ou do espiritismo consiste nas relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Também tem a prática da ética e da moral como princípio básico para a nossa evolução espiritual. É preciso conhecer e valorizar os nossos conhecimentos espirituais para sabermos contornar as dificuldades que virão no futuro ao ser humano em nosso planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Hoje, os nossos convidados aqui são a doutora Maria José e também o doutor Luiz Fernando, que vão conversar conosco sobre o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos, uma visão atual. E também, como hoje é o Dia Internacional da AIDS, nós vamos também falar sobre essa doença sexualmente transmissível. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E bom dia para você, querido ouvinte, que está nos escutando através da rádio Connect Car, SP Rio 90.7 FM. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo através do site, podcast, durante a semana. Hoje vamos iniciar com a pergunta para sorteio de dois livros espíritas, que vocês podem participar respondendo ou pelo Facebook ou pelos telefones 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. Então a pergunta que a gente está lançando agora para os nossos ouvintes, para você comentar aqui através do Facebook ou pelo telefone é: quando você acha que os pacíficos e mansos herdarão a terra? Então, entre pelo Facebook e comente, e a gente vai comentando durante o programa. Hoje, vamos iniciar com a prece de abertura com a Sônia do Jaffa. Belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de Teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que Tua Mãe seja a Mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e, beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Tema do dia. O tema do dia de hoje é mansos e pacíficos na visão atual. Nós estamos aqui com a doutora Maria José da Silva, mais conhecida como Zezex, Zezex com X no final, Vieira, médica ginecologista, já aposentada da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Trabalhou muito tempo com as doenças sexualmente transmissíveis e hoje ela vai falar sobre os mansos e pacíficos. E também nós estamos aqui com o doutor Luiz Fernando Aires, que é infectologista da Prefeitura de São José e Jacareí, responsável do COAS, que é o Centro de Orientação e Aconselhamento Sorológico, que ele vai falar sobre o Dia Internacional da AIDS. Então, nós temos dois médicos aqui conosco. Faça as suas perguntas pelo telefone 3206-4538 e 3206-4537. Eu queria que você falasse os dois errados, que aí eu corrigia, mas aí o Rodrigo falou, né? 3206-4534, 3206-4537. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos... batendo um papo então com a doutora Maria José, que hoje ela vem falar de um assunto diferente por enquanto, mas depois nós vamos entrar justamente no Dia Internacional da AIDS, que foi um flagelo logo no início, agora parece que está mais calmo, mais tranquilo. Depois isso, nós vamos ver então com a doutora Maria José. Nós vamos ver, né? E vamos lá. Doutora Maria José, muito bom dia. Bom dia a todos. Não vou nominar um a um, mas agradeço muito o convite e espero poder ajudar com esse tema que hoje em dia nós estamos vendo uma agressividade intensa entre as famílias, entre as pessoas nas ruas, entre os governos. E nós precisamos emitir uma onda amorosa para todos, para que a gente consiga controlar um pouco essa agressividade. Doutora, eu acho que a senhora já começou até definindo mais ou menos por que a senhora teve a ideia de trabalhar esse tema. Só para a gente se localizar, no Sermão do Monte, que é a base da doutrina cristã, né? E também a base da doutrina espírita, é o Sermão do Monte de Jesus. Ele, no Sermão do Monte, ele citou 8 bem-aventuranças. E entre essas 8 bem-aventuranças tem essa: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, essas bem-aventuranças são assim, para muitas pessoas, muitas pessoas não entendem as bem-aventuranças, porque sempre tá jogando uma coisa negativa em cima da gente, parece, ó, você tem que ser resignado, ou você tem que sofrer, ou você tem que ser assim para poder você ter isso ali. Por que a senhora teve essa ideia de colocar os mansos e pacíficos assim e trazer ele para essa visão atual? Não está acontecendo isso no mundo? Quer dizer, como é que nós estamos caminhando? Então, porque essa definição de manso e pacífico, ela é muito deturpada, porque a definição de manso e pacífico são pessoas calmas, meiga, delicado, e o pacífico é aquele amigo da paz, manso, sereno, tranquilo, que hoje em dia a gente não costuma ver muito isso. E às vezes as pessoas não conseguem, no seu dia a dia, ter uma atitude mansa e pacífica. E a agressividade nem sempre é sinônimo de ruim. Ele pode ser uma agressividade boa. Quando nós trabalhamos a agressividade boa, é quando nós fazemos o nosso trabalho com muita força, muita coragem, não desistimos, vamos em frente. E a agressividade ruim é aquela que vai estar prejudicando alguém. Então, quando nós... A palavra agressividade, ela tem um duplo sentido. Ela pode ser uma agressividade boa, quando ela se torna um bem para nós e para toda a humanidade, muitas das vezes. Quando a pessoa é agressiva naquilo que faz, no seu trabalho, na sua proposta de não desistir, ela tem perseverança, muitas das vezes uma perseverança até agressiva em conquistar as coisas, e agressiva quando ela é ruim, quando ela maltrata, quando ela bate, quando ela oprime, quando ela humilha as pessoas. E está dando a entender, do jeito que a senhora está falando aí, está dando a entender que a gente vive essas duas coisas também, assim, direto, o tempo todo, né? Vivemos, sim, vivemos diariamente essas duas, essa situação ambígua, né? Uhum. Do bom e do mal com a mesma palavra. E muitas das vezes nos esquecemos do significado de manso e pacífico. Então, muitas das vezes nós podemos ser agressivos na nossa proposta de trabalho, na nossa paixão, na nossa atividade, mas nós temos sempre que ter uma palavra de mansietude e de passividade. E quais são, assim, se a gente for ver um diagnóstico para a gente definir isso melhor, assim, no sentido de quais são isso, por que acontece isso, ou quais são as causas dessa agressividade agora, no momento que nós vivemos? Então, as causas da agressividade contemporânea está realmente no social, né? O social hoje em dia. As pessoas mal se suportam. A gente não tem paciência com os nossos vizinhos, com os nossos amigos de trabalho, a gente não tem uma escuta boa. Os fatores sociológicos, a insegurança, a corrupção, o medo, a solidão, a celeridade do relógio. O tempo hoje em dia passa muito rápido. Essa semana foi muito rápida para mim. Então, às vezes, a gente até quer ser manso e pacífico, quer procurar um amigo, fazer um pouco de carinho, mas o tempo é muito rápido. Então, a gente precisa dar muita atenção ao tempo que está acelerado. Doutora, eu estou pegando o embalo aqui do papo, estou vendo que o Rui está querendo perguntar alguma coisa também, mas por que que... Parece, assim, que... do jeito que nós vivemos, existe uma frase do André Luiz, né, do espírito André Luiz, que fala que o mal não merece comentário em momento algum. E o que a gente vê na mídia é a propagação do mal toda hora. Toda vez que a gente liga a televisão, só estão falando de coisa ruim, né? Toda hora. Hoje o doutor Luiz Fernandes está aqui para falar um pouco para nós, esclarecer até o que é AIDS, tudo. E nós passamos a semana toda, eu acho que só um dia que eu escutei, eu fico andando de carro, quando eu entro no carro eu ligo o rádio. Parece que só um dia que eu vi falando de AIDS essa semana. Quer dizer, nós vivemos esse problema há muito tempo e parece que ao invés de nós ficarmos mais esclarecidos, nós podíamos explorar mais, então, a mídia, para poder as pessoas conhecerem muito mais, e parece que você não dá bola. É muito melhor você pegar, entrar dentro de um helicóptero e ficar correndo atrás de bandido, dando tiro para lá, dando tiro para cá, do que esclarecer as pessoas com a coisa útil para todo mundo, né? Então, nisso que a senhora está colocando, nessa agressividade, e naquilo que eu falei do André Luiz dizer que o mal não merecia comentário, a mídia não fortalece demais essa agressividade para nós? Sim, a mídia fortalece. E, na realidade, nós ainda estamos naquela época em que nós nos divertíamos nos circos, quando as pessoas eram assassinadas pelos leões, pelos carros passando por cima. Nós gostamos, de certa forma, nós gostamos desse tipo de notícia. Porque se nós não gostássemos, nós não ligaríamos a televisão. Não importa se a pessoa em outro país, em outro estado, morreu agressivamente, nós procuraríamos não ouvir, e sim ouvir as notícias boas. Mas a notícia boa não dá ibope, né? Mas o interessante é que eu assisto vários jornais quando estou em casa, né? Mas parece que o que eles dão ênfase são nas mortes, né? Que agora mesmo eu vi a morte de pessoas lá na África, que é um avião da Embraer, caiu, 33, um helicóptero que caiu em cima de uma escola. É. A gente só vê essas notícias que parecem que... E dá a impressão que isso aí está acontecendo tudo pertinho da gente. Mas uma coisa aconteceu na África, outra aconteceu... O tubarão que comeu lá um jovem, quer dizer... Então, dá a impressão que tudo aqui está pertinho da gente, mas está longe, está em várias regiões do mundo, mas dá, sim, a impressão que está... Que só existe violência, né? Então, e essas notícias acabam gerando uma ansiedade muito grande e desenvolvendo a agressividade também em nós. Porque a gente fala, ah, tenho que me defender disso tudo, mas está longe, mas a gente pensa que está perto. Então, quando algum ponto atinge a gente, nós já reagimos de uma maneira altamente agressiva. É, que nem saiu aí do canibal, né? Na Alemanha, um canibal, quer dizer... Então, tanta notícia ruim que eu não vejo notícias boas serem dadas, né? É só coisas que faz com que a pessoa fique mais pessimista, fique mais baixo astral, fica com dificuldade... Mais introvertida, com mais medo de sair de casa, de se relacionar diretamente com as pessoas, e com isso aumenta os relacionamentos através da internet. Sim. O que facilita também mais um outro tipo de agressividade, né? Que também a televisão, a polícia geralmente tem falado, né? Principalmente para as mulheres, cuidado com os relacionamentos através da internet. Mas por quê? Porque as pessoas têm medo de olhar no outro, de se confrontar, de ir à rua, né? Maria, ontem mesmo estive em São Paulo, passei na Praça da Sé, estavam as mulheres lá contra a violência dentro de casa, né? E parece-me que é pouco, mas não é, né? É muita violência dentro de casa. É, né? Muita violência, porque são vários tipos de violência. Maria, você não acha que com essa divulgação, com esse acesso à informação que a gente está tendo hoje, a gente não está sabendo mais dessas informações? E essa revolta que está gerando, isso não pode ser interpretado como uma evolução? Por exemplo, antigamente, quando a gente estava em outras vidas, época de escravidão, a gente via em praça pública as pessoas sendo massacradas, condenadas, e a gente achava isso normal. Hoje em dia, a gente já se revolta com uma coisa mais... Tudo que é mais simples, né? Vamos dizer assim. Você não acha que isso pode ser uma evolução no sentido da gente ter acesso à informação e não tolerar algumas coisas? Então, eu acho que pode gerar uma evolução. Mas, para isso, é necessário que as pessoas também trabalhem mais isso. Porque se a gente for prestar atenção apenas na televisão... a agressividade vem direto de encontro a gente. Então, é importante que a gente também, do lado de cá, desenvolva uma onda amorosa, uma onda anti-agressividade, para que a gente consiga, na realidade, combater isso. E é essa a proposta que eu quero fazer, que a gente consiga, né, desenvolver nas casas espíritas, nos nossos ambientes de trabalho, uma onda amorosa para que a gente consiga reduzir essa agressividade que está internamente na gente, porque nós somos agressivos por reencarnações e reencarnações. Nós não estamos agressivos nesta encarnação. Nós já somos agressivos. Nós somos espíritos agressivos que vivemos durante muitos e muitos anos nos defendendo. E agora nós estamos aqui num mundo em que a ética, a moral e o conhecimento é muito intenso, mas a moralidade continua num ritmo muito lento. E aí, por isso, nós somos agressivos. É interessante que, hoje, lendo o jornal, logo de manhã, tinha uma pessoa que escreveu para o Vale Paraibano dizendo que nós temos mania de copiar tudo americano, né? Então, é o Black Friday... É para comprar. Tem outras coisas que são copiadas, mas não copiaram que dia 28, agora, quinta-feira, foi o dia de Ação de Graças, né? Aquele dia é para você agradecer. Olha, eu agradeço demais, porque eu fui convidado para participar de um evento lá interreligioso, lá na empresa de ônibus Maringá e Breda, para fazer esse trabalho lá com os funcionários, que é uma coisa muito bonita, essa empresa de ônibus, através da Kátia, né, lá da tenda de Umbanda, que ela me convidou, nós tivemos lá, que ambiente gostoso, que maravilha, é aqueles funcionários reunidos para agradecer. Então, todas as pessoas falaram da Black Friday, mas ninguém falou do Thanksgiving, né? Que é um dia importante em que a gente aproveita, o americano, nós não, mas o americano aproveita para agradecer o ano todo que correu, né? É, única... E é um ano importante, né? Muitas pessoas tiveram muitas realizações, outros não, mas é importante que a única gente... coisa que eu não concordo é comer peru nesse dia aí, né? Porque morre de peru no dia dessa Mas ele de nunca, mas nunca morre na véspera, Jorge. Nunca morre na véspera? É, mas é interessante, né? Então tem essas coisas aí que é muita hipocrisia também. Mas ó, eu vou defender a pátria do evangelho aqui. A gente tem muito evento que lá eles não têm também. Ah, sim, não resta dúvida. Não, mas foi interessante falar, por que nós não copiamos o dia da ação de graça, né? E vai copiar a liquidação Halloween. É a televisão estava ontem mesmo falando que estava cheia de propostas que não eram verdadeiras. Sim. Ofertas que não é eram o jeitinho brasileiro, né? É. Então, na atualidade, né, no nosso cotidiano, é difícil ser manso e pacífico por tudo isso que a gente vê, por esse estado de coisas? Não é difícil. É difícil. Ser manso e pacífico é uma educação que a gente desenvolve desde pequenininho. E também, assim, vamos falar um pouquinho da agressividade na criança, no adulto, de como que ela se comporta, porque ela tem que ser, a criança, ela nasce já com essa proposta agressiva e ela precisa ser educada já desde o princípio para essa condição de se dar bem com outras pessoas, de aceitar as perdas, aceitar o não. Então, é importante que essa educação venha sendo feita. Nós temos que realmente desenvolver esse trabalho, porque nós ficamos agressivos também por causa da sociedade. A gente vê os subornos, o tráfico de droga, o fanatismo religioso, a política como controladora da moral e da ética. Então, essas coisas todas, quando a gente se torna adulto, vai nos tornando agressivo, né? A criança e o jovem, a gente vê também essa... Quer dizer, como espíritas, a gente sabe que nós viemos trazendo essa tendência. Trazendo, né? Toda essa carga, né? Para não chegar a ser um jovem agressivo, você já tem que cuidar da criança mesmo. Tem, né, que cuidar da criança, né? É importante que a gente cuide da criança desde pequenininho, que a gente saiba dizer para a criança que ela precisa... receber ou não. Ela precisa receber ou não, né? Todas as vezes. Ela precisa conhecer. Só um minuto. Ela é constante a manifestação de agressividade com a qual a criança também convive. Então, a criança tem a família, tem a televisão, tem o social, porque o espírito, ele já nasce com esta carga de agressividade que veio até da defesa dele durante várias e várias encarnações, em que ele tinha que se defender perante o mundo, perante os animais, perante a natureza que era agressiva, que morava nas cavernas, que tinha chuva, que tinha raio, que tinha o trovão. É um sentimento defensivo, né? É um sentimento que faz defensivo. Parte do ser humano. Faz parte do ser humano. E a criança, ela nasce também com essa, com esse sinal, vamos dizer assim. E quando ele chega num meio em que a família é agressiva, tem a televisão, tem o social, tem os jogos, é necessário que a criança seja educada para ela ter conhecimento dessa agressividade, mas não se utilizar dela. Porque hoje em dia você não pode tirar da criança a televisão, o computador, Uhum. Né? Nenhum desses instrumentos que estão aí para serem utilizados. Eu tenho... Mas é importante que a gente esteja ao lado da criança, que os pais estejam ao lado da criança para dizer para ela, ó, vamos utilizar dessa maneira, isso aqui não é bom, vamos fazer assim, você está vendo que não deu certo, essa maneira não é a melhor. Então, é necessário que a orientação esteja sempre presente e contínua. Não é para retirar a criança da televisão, nem, nem da internet, nem nada, é apenas para acompanhar. É tanta informação, né, que ela vai recebendo, tanto de todos os lados, né? Até que tem uma frase que o meu orientador sempre fala, que é a seguinte, quando são tantas informações que a gente tem, tantas informações, que se a gente não fica confuso, no mínimo a gente está desinformado. No mínimo a gente está desinformado, não é verdade? Porque, principalmente agora você imagina a criança, se ela pega todas essas informações e ninguém a orienta o que é melhor para ela naquele instante, o que ela vai deixar para mais para frente, o que ela vai descartar, ela acaba acumulando, muitas das vezes, as coisas que mais chamam atenção. O que, que mais chama atenção? É a agressividade, aqueles jogos de tiro, de matar, de bater, luta. De carro. Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 32 minutos, nós vamos dando aqui o nosso intervalo agora, mas primeiramente colocando uma música. A música agora está com o grupo Acorde. E o título é O Alvo é o Amor. Sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração, todo mundo quer sentir felicidade. Mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Na, na, na, na, na, na, eu sou feliz porque te amo. Na, na, na, na, na, na, é tão bonita essa emoção. Na, na, na, na, na, na, o nosso alvo é o amor. Na, na, na, na, na, na, é só a gente dar as mãos. Sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração, todo mundo quer sentir felicidade. Mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Na, na, na, na, na, na, eu sou feliz porque te amo. Te amo. Na, na, na, na, na, na, é tão bonito. nossa emoção. Na, na, na, na, na, na. O nosso alvo é o amor. Na, na, na, na, na, na. É só a gente dar as mãos. Na, na, na, na, na, na. Eu sou feliz porque te amo. Na, na, na, na, na, na. É tão bonita essa emoção. Na, na, na, na, na, na. O nosso alvo é o amor. Na, na, na, na, na, na. É só a gente dar as mãos. Na, na, na, na, na, na. Eu sou feliz. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a doutora Maria José Vieira da Silva, olha que nome pomposo, e com o doutor Luiz Fernando Aires Júnior, para falarmos aqui sobre Mansos e Pacífico e também falar sobre o Dia Internacional da AIDS. Jorge, tem alguma mensagem já da internet, das pessoas? Tem uma mensagem aqui do Charbel, né? Temos sim, aqui no site para a pergunta. É para sorteio 2 livros espíritas. Quando você acha que os pacíficos e Manser darão a terra? O Chabel respondeu: bom dia, amigos. Relembrando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e pacífico não serão mais explorados nem espazinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da Terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver formada num mundo feliz pelos expulsos dos maus. Um grande abraço e uma semana repleta de paz para todos nós. E a Tana Aparecida também respondeu: bom dia, quando o amor universal predominar nos corações dos homens, quando conseguirmos amar ao próximo como a ti mesmo, como nosso amado Mestre Jesus nos diz. Legal. Aqui no... A doutora Maria José trouxe para nós um questionário aqui também sobre raiva e agressividade que está na internet. Vocês podem responder. Não sei o que a gente ganha depois quando a gente responder isso aqui, né? Mas está lá. É o www.dda, que é aí, tracinho, déficit de atenção. .com.br. O Rodrigo vai colocar aí no site também para vocês verem. Só falar algumas perguntas aqui, olha como é que é o questionário. Sente raiva quando outra pessoa com quem você faz planos ou combinou algo muda de ideia na última hora? Aí é assim. Aí, Jorge, né? Como é que você responde essa pergunta? Sempre, quase sempre, muitas vezes, poucas vezes, nunca, quase nunca. Tem um monte de pergunta legal aqui. Fica irritado com os erros dos outros e reage criticando com agressividade ou remoendo por dentro? Aqui não perdoa nem um remoendo por dentro, porque a pessoa não fala nada, vai por dentro, ela quer morrer, não é não? Então, as respostas são sempre essas, as alternativas são sempre essas. Sempre, quase sempre, muitas vezes, poucas vezes, nunca, quase nunca. Aí vocês podem responderem esses questionários aqui e no final deve ter algum diagnóstico sobre... qual a nossa situação. Muito legal isso aqui. O Vanderlei Soares de Oliveira, lá de Belo Horizonte, ele tem o SOS Depressão. E aí ele coloca, ele faz esses questionários aqui e a gente vai respondendo algumas coisas. Depois, quando chega no final, se você foi enquadrado em 4, você já está com depressão. Corre para o médico que ele vai ajudar você. Mas a senhora colocou aqui, quando a gente vai numa reunião, num almoço, no jantar, fica todo mundo no telefone. E a gente fica sem conversar com ninguém? Isso é uma das agressividades da sociedade hoje em dia, né? É. Que as pessoas têm medo de relacionar com outras pessoas. Então, para não falar bobagem, para não ser criticado, para todo mundo não ficar falando, ai, a fulana só pensa bobagem, só fala asneiras, ela então prefere ficar. Eu tenho um colega que foi jantar com mais 4 colegas. Foi lá no jantar para bater papo, conversar. Mas chegou lá, ficava todo mundo passando mensagem. Passando mensagem. Ele pegou, simplesmente levantou e falou: olha, minha gente, deixa vocês aí com as suas mensagens e vou para casa. Pegou e foi embora, né? Quer dizer, ele falou: vem aqui para conversar, para ter um ambiente mais tranquilo. O pessoal está tudo passando mensagem no celular. Eu fui embora. E falou, e não me arrependi de ter ido embora, não. Rodrigo tem dois celulares, Rodrigo. É? Rodrigo. Tem dois? Um só. Às vezes ele tá passando mensagem dele para ele mesmo, assim, no mesmo celular que ele passa dele para ele mesmo. E a Camila? Eu acho que... Seu Jorge, com relação ao questionário, eu sugiro que as pessoas entrem no site, vejam. Não sei se você, Rodrigo, já achou o site. Já postei aqui também. Não, e você achou o questionário? É certinho, de agressividade. Tá certinho, né? Exato, tem vários, porque né? Porque é bom a pessoa responder o questionário e ir fazendo uma análise de si mesmo. Mas eu acho que o questionário é para ser respondido pela própria pessoa e não mostrar para ninguém. Não é para ficar criticando ou mostrando o que ela faz de certo ou de errado. Porque, na realidade, a nossa nota é 10 porque nós estamos encarnados e nós estamos com uma proposta de melhorar. Só por estarmos aqui com uma proposta de melhora, a nossa nota já é 10. Então, não importa, mas vale a pena que a gente faça, até para a gente ver se nós estaremos melhorando de vez em quando e fazendo. No final tem a avaliação, uma explicação da avaliação. E esse questionário é interessante. Mas eu estou dando uma olhada nesse questionário aqui, aquela história. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho pega. O seu Jorge se distraiu com o questionário. Mergulhou no questionário agora. Mas tá complicado isso. Leva para casa. Você não me respondeu. Você sente raiva quando outra pessoa com quem você fez plano ou combinou algo muda de ideia na última hora? Qual a sua resposta? Não fico com raiva, não, sinceramente. Honestamente, eu não fico com raiva, não. Mas que um pouco irritado, a gente fica assim. Né? Mas é porque tem as alternativas. Porque o que acontece? A medida aqui vai ser pelas respostas que você der. Porque tem sempre, quase sempre, muitas vezes, poucas vezes, nunca, quase nunca. Então, a média das respostas é que vai dar seu nível. A resposta, né? No final, Eu penso que... sempre, quase sempre, ou nunca, ou quase nunca, vai ser difícil. É difícil, né? Não, mas sempre precisa ter um pouquinho de raiva dentro da gente, né? Porque senão estamos perdidos, né? Não, senão precisava estar encanado, né? Para aprender alguma coisa. Eu sempre brinco com o pessoal quando vou dar aula sobre reforma íntima, né? Eu falo, eu quero só ver se vocês estão com a reforma íntima. Você está numa fila esperando 20 minutos lá na fila para descontar um cheque, coisa, tá, chega uma pessoa na sua frente e entra na fila. Qual a sua reação, né? E daí, né, Jorge? Isso. Não, eu nunca vi ninguém ficar satisfeito com alguém entrando na frente. Às vezes a gente não fala nada, né? Porque tem gente, mas a gente não fala nada, mas fica torcendo para alguém falar, né? Para alguém reclamar, falar assim, o senhor cortou a fila aí, faz favor, né? E às vezes a pessoa cortou a fila sem querer também, né? Porque, o senhor Amaral que contava essa história, né? Que ele estava na fila, esperando um tempão, quando chegou a vez dele, chegou uma senhora, entrou na frente dele. Ele falou, peraí, minha senhora, eu estou aqui há 20 minutos esperando. Não, mas eu sou idosa. Eu também sou idoso. Mas eu tenho bronquite, reumatite, tenho um monte de it aí. Ele falou, então eu sou pior, eu tenho muito mais. Então houve uma briga. Fica uma briga. Vendo que é pior que o outro. Tendo as doenças aí. Deve ser espírita. Queria mandar um abraço pro Liraus e pra Thelma, que estão lá em Salvador. Salvador? Diz que tá ruim pra caramba o negócio lá deles. Estão indo na praia quase todo dia, indo lá visitar o sol do caminho. Sol, tá difícil. Falar com o Medrado. Tá difícil. Diz que tá dificuldade pros dois lá, que não imagina. Né? Você sabe que. Não, diz que sol tá bastante, né? O Liraus falou que. O Liraus falou lá que ele achou estranho, foi os passarinhos voando, que os passarinhos voam com a asa só. Com a outra asa se abana de tanto calor que está, né? Tão calor que está o negócio lá. Voando com a asa e se abanando com a outra. Mas vamos voltar aqui com a doutora Maria José. Doutora Maria José, a falta de limite pode despertar comportamento agressivo nas crianças, nos adultos, nos adolescentes? Sim, a falta de limite, desses estudos que eu fiz aqui, a palavra principal para o jovem e para a criança é o limite, porque colocar o limite mostra para a criança até onde vai o dever dela e o direito dela, né? E os pais, hoje em dia, têm muita dificuldade em colocar limite, porque ele trabalha o dia todo, quando chega em casa, a criança, muito esperta, se aproveita que ele já está com sentimento de culpa porque passou o dia todo longe da criança, e ela então abusa, querendo as coisas, e ela fica, quero, quero, quero, quero, e o pai não aguenta ouvir 10 vezes, quero. Então, aí ele cede. Quando ele cede, ele perdeu o limite e a criança, muito esperta, começa a abusar disso. Então, que seu não seja não, não, que seu sim seja sim, sim. Isso é muito importante. Só para complementar aqui também do Liraus, que ele está lá em Salvador com a Thelma, mas ele entrou aqui no Face e deu sua opinião também. Os mansos herdarão a terra em breve, a nossa revelia. Ainda há tempo de participar desse processo ou sermos levados a outros orbes mais condizentes com o padrão vibratório em que nos mantemos aferrados, apesar das dores que isso nos causa. Que é exatamente a mensagem dos mansos e pacíficos que está lá. Quer da terra? Né? Quem são aqueles que vão ser escolhidos? Diz que 2/3 vai ser mandado embora, só vai ficar 1/3 aqui. Né? Então, e quem vai ficar são os mansos. Então, Jesus deu essa dica para a gente aí, no Sermão do Monte. Essa dica para nós sermos herdeiros da terra. Essas pessoas mansas e pacíficas que herdarão a terra. Então, e não adianta nada a gente procurar aquela receita que a gente dá, né? Se você quiser ser, então, herdeiro, procura andar com 2 pessoas que não prestam, que vão acabar escolhendo você para ficar. Não adianta isso. Né? Mas você tem que ser... Diga, doutora. Mas é importante que a gente discuta esse tema nas casas espíritas, que a gente questione, veja o questionário, que a gente reflita sobre esse tema. E eu me coloco à disposição para fazer essa palestra em qualquer casa. Para que a gente faça uma discussão séria, assim... Sobre a agressividade, porque o dia a dia é tão corrido que às vezes a pessoa faz a agressão e não percebe, não se dá conta, e depois até passa por cima. Então, no livro dos Espíritos tem a pergunta de Santo Agostinho, que ele fala para a gente fazer essa reflexão. Né? Doutora, Eu mesmo vejo muitas pessoas assim, e até às vezes a gente fica dando desculpa para a pessoa. Verdade. Né? A gente fica dando desculpa para a pessoa. Tipo assim, a pessoa é o tempo todo agressiva. E a gente fala, não, mas isso aí é o jeito dela mesmo, ela é assim mesmo, tal. Quer dizer, até que ponto nós estamos colaborando, ou até que ponto é caridade você ficar quieto e não falar nada? Não, é uma coisa muito assim, sensível um negócio desse, né? Que a pessoa parece que é assim de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim. E continua do mesmo jeito, quer dizer, vai morrer daquele jeito? Na realidade não. Nós temos que progredir, né? Progredir nos nossos sentimentos, nos nossos rancores, no nosso ódio, reduzindo todos esses sentimentos ruins, para que a gente reduza a agressividade. Essa agressividade que não é desta encarnação. Nós já trazemos essa agressividade de outros processos reencarnatórios. Isso é que é o mais importante. A gente... está faltando nós falarmos aí que nós temos hoje 2 livros a serem sorteados. Isso, até fala agora, aí ninguém, nós. Ninguém ligou para a gente aqui. Isso, né? Fala aí. É? Fala aí para a gente. Você falou que está faltando a gente falar. Não, nós estamos falando, precisamos falar com mais frequência. Né? Hoje nós temos 2 livros espíritas a serem sorteados. E a pergunta... Ligue para nós para concorrer a 2 livros. Qual a o pergunta? Telefone... 3206-4534, 3206-4537, DDD 12. Legal. E para a pergunta, quando você acha que os pacíficos e mansos herdarão a Terra? Mas, doutora, então, que outras situações ela desperta o comportamento agressivo do jovem? Então, o jovem, ele tem o comportamento agressivo, como nós estávamos falando no intervalo, nas escolas, né, em que ele precisa muitas das vezes se defender, né? Mas é importante que os pais estejam sempre junto e que avaliem até que ponto o seu próprio filho é mais agressivo do que os colegas. E fazer essa avaliação perfeita. E como ajudar o adolescente a lidar com a sua agressividade? É conversando com ele, dialogando, vendo como ele vivencia as coisas da casa, vendo se a própria casa, os pais, os familiares não são agressivos, o que induz a própria criança a ser agressiva. Se todos são agressivos, se todos falam agressivamente com ela, ela tem que responder também agressivamente. Mas, doutora, a gente vê que na adolescência, que é justamente aquela mudança da criança para começar a se tornar um homem, ela é muito doída. É uma confusão que existe na cabeça do adolescente, que não é fácil. Eu trabalhei muito tempo com adolescente, então a gente vê quando começa a sua personalidade começa a se firmar, a gente sente que aqueles jovens estão tão perdidos porque ele já não começa, não vê mais o pai como aquele pai herói, aquele pai começa já a perceber que o pai tem uma série de defeitos, a mãe tem defeitos, e aí cria uma série de dificuldades na cabeça desse jovem, que não é fácil, não. Então, porque uma das primeiras coisas é que os pais sempre escondem dos filhos a sua verdadeira personalidade, falando, não vou falar para ele não sofrer, não vou falar para ele não ter conhecimento das coisas. E quando ele fica adulto, adolescente, ele começa a ver todas aquelas coisas, né? E a criança, o adolescente, ele tem a explosão hormonal que, de certa forma, altera o comportamento dele. Sim. Uma vez ele está alegre, outra vez ele está feliz, outra vez ele está embutido, ele não quer falar com ninguém. Então, essa explosão hormonal tem que ser compreendida. Sim. Também, né? E o que a senhora fala agora dessa juventude? É o juventude canguru, que até os 34 anos, e a juventude neném, né? Neném. O que é canguru? É aquele que quer viver... É aquele que quer ficar em casa... Em casa, até, comendo, bebendo... Até os 30 anos... Até os 34, 35... É. E o neném, que nem estuda que nem estuda, trabalha... Nem trabalha, né? Então, mas... Isso também não é uma violência contra os pais, contra... Não, própria... isso são modalidades sociais que nós estamos vivenciando agora, né? Se os pais deram sempre limites para os filhos, eles vão ficar vivendo em casa, mas serão cooperadores dessa família, eles estarão cooperando com essa família. Agora, se eles não cooperam com nada, querem roupa lavada, comida pronta, roupa de marca e tudo às custas dos pais, é porque os pais não deram limite lá atrás, aos 2, 3, 4, 5 anos. Não, agora aos 35 que vai botar limite. E tem filho que é exigente, viu? Que sim, não, tem filho não faz que é nada, exigente, né? É exigente. É. E como que a gente age com o jovem com essas... com as situações atuais, gostar dos artistas, ser apaixonado pelo artista. Então, essas coisas, o pai e a mãe têm que viverem com a criança aquela situação, ir no show, participar, conhecer o artista, ouvir a música e dizer, isso é bom, isso não é bom, vamos fazer dessa forma, é dialogar para que ela possa entender e reconhecer os gostos do filho, não é dizer, não, isso não presta. Não é assim que se fala. Não é isso no prédio. Eu quero conhecer, né? Tem que dar uma alternativa. Eu vejo que tem que dar uma alternativa, né? Uma alternativa. Porque se você só falar, não, isso não... Isso não... Você tem que mostrar um outro caminho. Você tem que, pelo menos, mostrar o caminho estreito. Mostrar o caminho estreito e também, né, conhecer o gosto do jovem. Ah, eu gosto da música tal, eu gosto desse tipo de som ou daquele. Não, isso não presta. Vamos ouvir outro... Não é assim, né? Legal. Vamos para mais um intervalo comercial, mas tem aqui o José Gonzaga. Depois nós vamos entrar aqui com o doutor Luiz Fernando, né? Isso. O doutor Maria José, tem um José Gonzaga aqui, ele está falando. Maria José, o José, seu colega de escola, manda um abraço. Saudades. Que? José Gonzaga é o nome dele. Né? Colega de escola? É, está dizendo que é colega de escola. Você estudou aqui em São José? Não. É? Pode ser que seja lá do Nordeste. Ela não é nordestina? Não, eu sou carioca. Carioquíssima. Nascida no Rio de Janeiro, vai ver que lá José... na Santa Casa de Misericórdia, moradora do Meia. Olha, aí o José Gonzaga já vai ver se é a senhora mesmo, com toda essa... Porque ele está mandando aqui, né? Não sei se ele... Seu colega da escola, né? Olha, tem a foto belezinha. Dele aí. Tem a foto dele não aí. Não sei, às vezes pode ser, né? É. Porque eu estudei numa turma de 300 alunos, né? 370. José, José, é, depois ele, você ele dá mais uma dica aqui, José, que aí a gente vai identificar se, se vocês estudaram mesmo. Se foi no Rio, né? Se foi em Valença. Uhum. No Facebook. É, ele mandou aqui pelo Facebook. É. Pelo Facebook. Tá ainda com. Como é que é? Pode ser colega de escola de aprendiz. A senhora fez escola de aprendiz? Fiz. Pode ser que seja também. Escola de aprendiz né? há 10 é. Anos. Pode ser que seja também. Vamos lá, colocar mais uma música. Aí, então, dois livros a serem sorteados. Ligue para nós. 3206-4534, 3206-4537, DDD 12. Pode entrar no nosso Face também, responder aí a enquete que nós colocamos hoje. E vocês estão participando do sorteio. Diga, Rui. Não, eu só quero convidar o pessoal que hoje, viu, Jorge, nós vamos ter lá na APVE um chá beneficente lá para a farmácia comunitária. Olha, vai ter brindes, vai ter prendas muito boas e nós estamos convidando o pessoal para passar um momento com a gente a partir das 12h30 lá na PVE, no final da Avenida Tívoli. Isso, ali perto do Corpo de Bombeiros. Isso, né? Pertinho do Corpo de Bombeiros. Legal, vamos prestigiar a farmácia comunitária. Vamos colocar uma música aí, essa música agora é do Grupo Castelã. É inédita, eu acho que nós nunca tocamos ela aqui. É Terra Abençoada, essa música faz parte do livro que nós vamos lançar no próximo sábado. Então, no próximo sábado, às 19h30, eu queria convidar vocês, aí você que está nos ouvindo, para o lançamento do meu livro, Músicas Espirituais Como Acontecem, lá no Expo Vale Sul, a partir das 19h30. Então, eu espero lá você para dar um abraço lá e para nos prestigiar, né? Sobre o lançamento desse livro, lembrando que toda a renda do livro será revertida para a AME, Associação Maternal Espírita. Portanto, e vai ter estacionamento à vontade? Estacionamento está, né? À vontade. Só no Expo Vale Sul, né? O Expo Vale Sul fica tem o Vale Sul do lado e em frente o Vale Sul. Então, o estacionamento pode entrar à vontade lá, não vai precisar pagar, não. O Nil conseguiu arrumar lá, né? Para a gente colocar sem precisar pagar. Então, espero vocês, 19h30, sábado, dia 7, lançamento do livro Músicas Espirituais, Como Acontece. E esse livro vai ter encartado um CD, o CD que tem a história dessas músicas que eu conto, e essa música Terra Abençoada é uma delas. Olha, esse é o livro, está muito bom, viu, Jorge? Já deu uma lidinha nele? Já está vendo lá as histórias, aquela história que você conta do Almir Sater, né? Uhum. Muito bonita, né? Dele e do Renato Teixeira, uhum. Né? Uhum. Estrelas prateadas e as ondas mansas do mar, o cantar dos passarinhos, a semente a germinar, nossa terra é abençoada, vamos todos contemplar. Toda a vida que há na terra demonstra sua perfeição, dos homens, os animais e até as plantinhas no chão. Vejo o céu e a natureza, vejo a Deus na criação. Como é lindo amanhecer e o ouro da luz solar, as estrelas prateadas e as ondas mansas do mar, o cantar dos passarinhos, a semente a germinar, nossa terra é abençoada. abençoada. Vamos todos contemplar a terra de escola. Aqui é nosso lar, a terra é o lugar destinado para o homem se transformar. Como é lindo amanhecer e o ouro da luz solar, as estrelas prateadas e as ondas bruxas do mar. O cantar dos passarinhos, a semente a germinar, nossa terra abençoada, vamos todos contemplar. A terra não é exílio, nem é mundo inferior, ela é mais uma morada. Devemos a terra cuidar com zelo e com muito amor. Hoje, o nosso momento espírita terá a mensagem: O que Deus não vai perguntar? Muitas pessoas passam pela existência terrena sem a mínima preocupação com o que vão encontrar no além-túmulo. Outras, ao contrário, vivem um tormento constante, inseguras com suas atitudes, imaginando o que Deus vai achar do seu desempenho. Algumas preferem curtir os prazeres da terra e deixar para pensar nisso mais tarde, quando a velhice se aproximar. Embora sendo espíritos imortais, muitos homens não vivem como tais. Mesmo sabendo que a vida no corpo físico é frágil e passageira, desejam vivê-la como se fosse eterna. E é assim que, ao sentirem a aproximação da linha de chegada, se desesperam na tentativa de encontrar as respostas certas, caso Deus lhes cobre alguma coisa. No entanto, Deus não é um juiz implacável, esperando sua chegada no além com o livro da vida na mão para anotar seus erros e acertos. Deus está na sua consciência através das suas leis nela inscritas. Portanto, você terá sim um tribunal que lhe pedirá contas do que fez com tudo o que lhe foi oferecido para seu estágio no corpo físico. E esse tribunal é a sua própria consciência. Assim, se chamarmos nossa consciência de Deus, por ser a representação das leis divinas, poderemos fazer uma prévia do que Deus não vai nos perguntar. Deus não vai perguntar que tipo de carro você costumava dirigir, mas vai perguntar quantas pessoas que necessitavam de ajuda você transportou. Deus não vai perguntar qual o tamanho da sua casa, mas vai perguntar quantas pessoas você abrigou nela. Deus não vai fazer perguntas sobre as roupas do seu armário, mas vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante de seus bens materiais, mas vai perguntar em que medida eles ditaram sua vida. Deus não vai perguntar qual foi o seu maior salário, mas vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para obtê-lo. Deus não vai perguntar quantas promoções você recebeu, mas vai perguntar de que forma você promoveu os outros. Deus não vai perguntar qual foi o cargo que você ocupava, mas vai perguntar se você desempenhou seu trabalho com o melhor de suas habilidades. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve, mas vai perguntar de quantas pessoas você foi amigo. Deus não vai perguntar o que você fez para proteger seus direitos, mas vai perguntar o que você fez para garantir os direitos dos outros. Deus não vai perguntar em que bairro você morou, mas vai perguntar como você tratou seus vizinhos. Deus não vai perguntar quantas horas você viveu na Terra, mas vai perguntar o que você fez das suas horas. Deus não vai perguntar quem foram seus familiares, mas vai perguntar sobre a sua relação com eles. Deus não vai perguntar se houve obstáculos em seu caminho, mas vai perguntar sobre os esforços que fez para superá-los. Deus não vai perguntar sobre o patrimônio que você deixou para seus herdeiros, mas vai querer saber das riquezas espirituais que levará na bagagem. E somente você saberá que respostas terá para dar. Jesus assegurou que a cada um será dado segundo suas obras. Assim sendo, não adianta pensar em desculpas pelo que fez ou deixou de fazer. Pois Deus, que está em sua consciência, vai lhe perguntar sim sobre o seu desempenho, muito embora já saiba de todas as respostas. Pense nisso, mas pense agora. São 9 horas e 19 minutos, esse é o momento Gigavale, com o tema Deus não vai perguntar. Doutora Maria José, o que a senhora pode dizer para a gente sobre o que Deus não vai perguntar? Então, esse tema de hoje, a agressividade, é exatamente para que a gente consiga mudar os nossos conceitos e que nós possamos responder a todas as perguntas que Deus nos fizer, né? Como o que nós fizemos no nosso trabalho, o que nós fizemos pelos nossos vizinhos, diante das dificuldades, qual foi realmente o nosso comportamento. E isso está na pergunta 119A do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho ele fala que quando ele chegava em casa, à noite, ele se avaliava do que ele fez de certo e de errado. Se ele ofendeu algum amigo, se ele agrediu alguma pessoa, verbalmente ou fisicamente, se ele foi paciente, se ele teve a paciência da escuta para todas as pessoas. Então, com essa reflexão, a pergunta 919 nos ajuda muito a conhecer a nós mesmos, porque só conhecendo a nós mesmos é que nós conseguiremos controlar a nossa agressividade, que nós conseguiremos modificar o nosso dia a dia e sermos um pouco melhores. A agressividade está dentro de nós. Nós precisamos apenas combatê-la com amor, com carinho, com delicadeza para com os nossos amigos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a doutora Maria José Vieira da Silva, a famosa doutora Zezex Vieira, e com o doutor Luiz Fernando Aires, que ele é infectologista da Prefeitura de São José dos Campos, de Jacareí, que vai já falar conosco. Jorge. Podemos conversar um pouco já com o doutor Luiz Fernando, mas vamos limpar a pauta. Exatamente. Vamos lá, Rodrigo. Para a pergunta do sorteio de dois livros espíritas, quando você acha que os pacíficos e mansos herdarão a Terra? O Forcato entrou aqui e respondeu: se tivéssemos sido atentos há mais tempo, já poderíamos estar passando por esses momentos felizes, pois já fazem mais de 2000 anos que Jesus nos alertou, nos sugeriu, nos ensinou, nos mostrou caminhos. Entretanto, somos muito, muito cabeçudos ainda e não aprendemos quase nada. Ainda vai demorar um pouco, infelizmente. Professor Félix. A Patrícia Félix também, ela fez um comentário aqui. Ela diz que quando os seres humanos encarnados se propuserem a mudar pela Terra, aí eles terão essa consciência para agir e com certeza vão colocar em prática isso aí. Um abraço fraterno a todos. Um abraço para você também, Patrícia. Tem mais algum? Não? Não. Então nós temos aqui a Vera Mimessi e o Rogério manda parabéns para a doutora Zezé e ao doutor Luiz Fernando pela entrevista e coragem de ajudarem as pessoas a se melhorarem e a ter saída para a saúde e melhor qualidade de vida. O Alexandrino manda abraço para todos, em especial a doutora Zezé, e responde que o segredo para herdar a Terra é a nossa reforma íntima ou interior. A Osmilda, lá de Jacareí, da Casa Porto Esperança de Jacareí, agradece publicamente ao Jorge pelo evangelho musical na sua casa e aguarda novas visitas. Manda abraço a todos do programa. Então, a Vera Mimessa, o Rogério, a Alexandrina e a Osmilda, um bom dia e continue nos prestigiando. Um grande abraço a todos. Eu que fico agradecido por ter participado lá, feito esse evangelho musical lá em Jacareí. Na quinta-feira, eu e o Luiz Carlos, e o Nabuco e a Dora estivemos lá prestigiando os nossos irmãos lá e nos sentimos muito bem. Doutor Luiz Fernando, então, está aqui conosco também. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes. Eu venho agradecer, né, a oportunidade de falar um pouco, né, aos ouvintes a respeito da epidemia de HIV e AIDS. Né? Mas a epidemia? Sim, a epidemia. A epidemia desde os anos 80, né? Só que a gente via nos anos 80, nossa, a AIDS parecia que era uma coisa do outro mundo, e que matava, que vários artistas tinham AIDS. Agora parece que deu uma diminuiu a propaganda, diminuiu as informações, ou diminuiu a incidência da AIDS? Não, nós continuamos com a epidemia, com um grande número de novos infectados, né? Mas essa epidemia, ela se estabilizou, né? E a gente vê que hoje em dia, né, a gente, com o advento dos novos remédios, né, da terapêutica antirretroviral, né, a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de HIV, né, e as pessoas que têm AIDS. Doutor, só para a gente se esclarecer mais, porque por mais que a gente escute às vezes, nós não temos o esclarecimento suficiente. O que é HIV e AIDS mesmo? Porque uma hora a gente fala HIV, outra hora fala AIDS, o que é isso? Não, eu gostaria também que ele falasse sobre endemia, né? Porque o pessoal vê falar pandemia, endemia. Essa endemia é sinal que é em grande quantidade. Sim, em grande quantidade, assim, a AIDS era uma doença que não existia, né? Então, a partir do momento que começaram a aparecer os casos de AIDS, isso trata-se de uma epidemia, né? Que está sempre surgindo novos casos, né? Essa é a nomenclatura. E, assim, a diferença entre o HIV e AIDS é a seguinte. HIV é o nome do vírus que provoca uma doença chamada AIDS, né? Que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, né? E existem dois fatores diferentes. A pessoa pode ser portadora do vírus, né? Que são os portadores do HIV. E tem as pessoas que já têm a AIDS, né? Que é a doença propriamente dita, né? Que é o seguinte. O vírus, ele infecta, né, as nossas células do sistema imunológico, né, os nossos linfócitos, e diminui as nossas defesas, deixando a gente propenso a ter infecções oportunistas. Né? E quando o nosso organismo já está debilitado, né, a ponto de a gente ter as nossas defesas comprometidas, nós dizemos que o paciente é portador da AIDS, né? Que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Porque dizem que ninguém morre de AIDS, né? É verdade? Não, é assim. A AIDS se morre de AIDS, sim. Sim, né? Mas morre das vamos dizer, das consequências, das complicações dela, né? Que são as infecções oportunistas. Oportunista, né? Que, como eu falei, como o vírus, ele destrói o nosso sistema imunológico, né? A gente fica propenso a pegar infecções e o nosso organismo não consegue responder combater a elas, entendeu? Doutor, a contaminação, né? A contaminação também, tem um monte de gente que acaba não se precavendo, acaba um monte de coisas. Quer dizer, a medicina faz tudo para tentar descobrir alguma coisa que seja para curar as pessoas e daqui a pouco, só porque tem os remédios, só porque tem os coquetéis, daqui a pouco todo mundo acha que não tem problema, você pode continuar sendo igual que era, né? Exatamente. Como é que se dá essa contaminação pelo HIV? Pois é, inclusive, eu gostaria de salientar que hoje não é o Dia Internacional da AIDS, é o Dia Internacional do combate ao HIV e AIDS. Né? Então, é o dia que nós todos nos reunimos, né, o mundo inteiro, né, para a gente, então, poder combater a epidemia de AIDS. Né? Então, a gente poder fazer o quê? Usar os mecanismos de prevenção, né, a contaminação do HIV. Como a gente pode se contaminar com esse vírus? Bom, continua sendo a forma mais comum de contaminação a relação sexual, né, a relação desprotegida, né? Isso tanto sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, todas essas formas de sexo pode se contaminar pelo HIV. E assim, e o HIV é um vírus que a gente pode evitar ele usando o preservativo, né? Ou seja, a camisinha, né? Nós, assim, existe no mercado dois tipos de camisinha diferentes. A camisinha masculina, né? Que é, né, todo mundo já conhece isso já de muitos anos. E uma outra camisinha que foi elaborada depois da epidemia de AIDS, né? Que é a camisinha feminina, né? Que também tem sido bastante usada. E, assim, o uso do preservativo, né, evita quase 100%, né, a contaminação por via sexual do HIV. E existem outras formas de contaminação também, né? Como, por exemplo, na gravidez, né? A mulher que é portadora do vírus, ela pode passar para o bebê. Isso tanto durante a gestação, mas principalmente na hora do parto, né? Por isso que as nossas pacientes todas que são portadoras do vírus, elas fazem um pré-natal especial, né? Para que a criança não se contamine com o vírus, né? O aleitamento materno, né? Também contamina a criança com o vírus, né? Porque a mulher, quando ela amamenta, né, no leite materno, há uma grande quantidade de vírus que pode passar para o bebê. Existe também outra forma de contaminação pelo HIV, que é o uso de drogas, né? Tanto as injetáveis, quanto também as inalatórias, ou mesmo no cachimbo, né? Porque antigamente a gente achava que só as drogas injetáveis, né, que passavam esse tipo de vírus. E a gente hoje em dia vê que não. Porque, por exemplo, a pessoa que inala cocaína, por que a pessoa inala cocaína, né? Porque no nariz existe muitos vasos sanguíneos que vão levar a droga rapidamente para o cérebro para a pessoa ficar logo doida, né? Então, na hora que a pessoa bota aquele canudo no nariz, por mais que ela não perceba, aquilo machuca os vasos sanguíneos e vai ter sempre uma gotinha de sangue, mesmo que ela não seja perceptível ali naquele canudo. Na hora que ela vai compartilhar o canudo com a outra pessoa, tudo que tiver de doença no sangue de um vai passar para o sangue do outro, entendeu? Inclusive o quê? HIV, não só HIV, como outras DSTs também, como a sífilis, hepatite B e hepatite C, né? A gente sabe que, assim, essas doenças todas, hoje em dia, elas têm uma relação bastante profunda uma com as outras, né? Porque como a fonte de contaminação é a mesma, né, é bastante comum a co-infecção, né? Ou seja, a pessoa ser contaminada não só pelo HIV, mas também pelo vírus da hepatite B, que é extremamente contagioso, e da hepatite C também, né? E nós temos muita gente aqui no Brasil contaminada? Sim, sim, bastante pessoas. A gente, assim, para usar os nossos dados aqui de São José dos Campos, né, que é assim, onde nós vivemos, né, para a gente ter uma noção maior da realidade da epidemia, nós, em 2012, né, ano passado, nós tivemos 370 pacientes, né, novos casos de HIV e AIDS, né? Sendo que desses 270, né, 170 foram de pacientes já com a doença, entendeu? Agora, doutor, o pessoal também diz que está começando a crescer a incidência de pessoas idosas portadoras do HIV, da AIDS, porque parece-me que com o advento aí do Viagra e de outros estimulantes aí sexual, parece-me que está aumentando o índice de pessoas idosas. Isso é uma verdade? Sim. A nossa maior preocupação no momento é justamente com a população, né, mais idosa e com a população muito jovem. Né? Que a gente está vendo que a epidemia agora está mais focada nesses dois grupos, né? Por quê? Porque, primeiro, o idoso, né, assim, ele está tendo uma vida sexual mais ativa, né? Porque, como você mesmo falou, com o Viagra, né? Cialis e essas drogas que melhoram a disfunção erétil, o idoso está tendo maior oportunidade de ter relação sexual, né? E também, assim, geralmente o idoso, ele na infância, né, na adolescência dele, ele não usou preservativo, né? Ele acha que não precisa mesmo, porque como a idade já está avançada, que ele vai morrer mesmo dentro de breve, que não precisa usar o preservativo. Não, ele acha também que usar preservativo é chupar bala sem desembrulhar, né, com papel, né? Pois é. E a população muito jovem, jovem também, né? Por quê? Porque eles não viram a epidemia de AIDS, como nós vimos há 20, 30 anos atrás, né? Porque naquela época, o paciente que tinha o HIV, ele vivia no máximo 6 meses. Né? Então, morria muito rápido. Né? Mas por quê? É por falta dos medicamentos. Porque não existia tratamento na época. Né? Então, assim, então eles acham que, como eles não estão vendo tanta gente morrer como se vê hoje, eles não têm essa noção do quanto o HIV é perigoso. Né? E, Luiz, deixa eu te perguntar. Quanto à cura? Ok. Tem visto que alguns laboratórios têm trabalhado, dito que têm conseguido essa cura. Como que está esse andamento? Não, ainda não existe a cura da AIDS, né? Por quê? Porque ainda não existe uma medicação que elimine os vírus, né? Não só para o HIV, mas qualquer outro tipo de vírus, né? Uhum. Então, o que acontece? Hoje a gente diminuiu a mortalidade pelo seguinte, porque nós agora temos medicações, né, que ela evita a proliferação do vírus, né? E aí ele acaba diminuindo, né, a carga viral, e aí a pessoa consegue ter uma sobrevida melhor. Mas, mesmo assim, é importante a gente salientar que ainda existe a mortalidade do HIV ainda é muito alta. Você vê que, em 2012, nós tivemos 54 mortes por AIDS aqui no município de São José dos Campos. Isso é uma taxa bastante alta. Uhum. Né? Doutor, como que a pessoa pode saber se ela é portadora do vírus do HIV, sendo que parece que demora para se manifestar, alguma coisa assim? Pois é, a gente preconiza que as pessoas, né, elas façam o teste sempre que tem uma relação de risco, né? Ou seja, que elas tenham relação sem o uso do preservativo, né? Uhum. Por quê? Porque quanto antes a gente detecta o vírus, a gente consegue monitorar se ele já está causando problemas no nosso sistema imunológico ou não, né? Então, para isso, a gente consegue fazer os testes para HIV, né, nas unidades básicas de saúde e também no COAS, né, aqui em São José dos Campos, né, que fica na rua Amin Assad, número 200, né, onde a gente faz o teste não só para HIV, mas também para hepatite C, hepatite B, né, e para sífilis, né, que são outras doenças sexualmente transmissíveis, né? E quanto antes a gente consegue detectar o vírus, melhor vai ser a sobrevida da pessoa que é portadora, né? Agora, aquela pílula do dia seguinte, também tem muitos que acham que ele tomando aquela pílula tá fora do perigo, principalmente as mulheres, né? Com aquela relação de risco, ela ou não quer, toma aquela pílula que é abortiva, né? E isso tem algum sentido ou não tem sentido isso? Não, a pílula do dia seguinte ela é para evitar a gravidez. Mas não tem nada a ver com HIV, tá? Se ela se contaminar, contaminou independente dela. É porque tem gente que pensa, né, que ele tomando ali, não fica não engravidando, já limpou a. Uma outra coisa que eu gostaria também de salientar, né, é que às vezes se você tem uma relação de risco hoje, pode demorar até 3 meses para o seu exame dar positivo para o HIV, uhum, e para outras DSTs. Né? 3 meses. Então é importante que a gente faça, né, e depois que complete 3 meses do risco, que a pessoa repita o exame. Uma outra coisa que... Assim, isso aí, então, por exemplo, uma curiosidade. Então, se a pessoa vai lá e ela fala, eu estou preocupado porque eu tive uma relação de risco, então eu queria fazer um exame. Sim. Aí, nesse momento, já é orientado para ela, olha, daqui a pouco você volta aqui, daqui a uns tempos você vai voltar aqui e fazer de novo. É orientado. Sim. Isso aí? Quando a pessoa chega lá e diz que teve um risco, por exemplo, se o risco for na véspera, a gente, uhum, faz o teste no dia para ver se ela já não teve uma contaminação anterior, uhum, àquela relação. E aí depois a gente repete 3 meses depois para a gente ver se a pessoa se contaminou com essa relação de risco, entendeu? Uhum. Isso a gente chama de janela imunológica, entendeu? Uhum. Porque é o período que a pessoa já é portadora do vírus, mas o exame ainda não é positivo, entendeu? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa é uma época que a pessoa pode passar o vírus para outras pessoas também, entendeu? Agora, doutor, eu tenho conhecimento lá da Casa da Acolhida, que trata desses pacientes em fase terminal, tem muita gente nessas condições? Sim, tem sim. Como eu lhe falei, em 2012 nós tivemos 54 óbitos, né? Não, e eles ficam fica na Casa da Acolhida, que parece que é em Lagoinhas, tem uma, aqui em São José, eu não sei mais como funciona, porque antigamente estava por dentro, né? A Casa da Acolhida, ela atende as pessoas que são portadoras do vírus, né, que já são portadoras de doenças, que são carentes. Carentes, né? E a gente vê que esse número, né, dos portadores de HIV e AIDS está subindo, né? Tanto que nós temos aproximadamente 1.900 pacientes em acompanhamento, né, no nosso ambulatório do CRMI. Na hora que começou a falar agora do problema da AIDS, o telefone disparou lá agora, disparou. Ela não está dando conta. Por isso que ela chegou aqui toda afobada, que não deu tempo. Aqui tem uma pergunta para a doutora Zezé: qual é a visão espírita com relação à AIDS e se seria uma forma de conter o desregramento humano? É uma forma? E tem a Edilamar. Manda abraço para o doutor Luiz e a doutora Maria José e parabeniza pela explanação dos temas, que está ótimo, e deixa um abraço fraterno para toda a equipe do programa. Edilamar Prince Soares, é conhecida a sua? É a gerente do COICTA, de São José dos Campos. Doutora, essa colocação que ela fez aí foi interessante. Quando ela disse do espiritualmente. Esse é o Alexandrino que está fazendo, isso. Viu? Você já tem alguma informação assim, poderia falar alguma coisa assim? Sim, sempre que nós vamos a encontros espíritas ou encontros de HIV/AIDS, sempre tem pessoas formadas em teologia que discutem isso com a gente, porque é uma doença que atinge todas as classes sociais, todas as culturas, né? Todas as religiões. E sempre a discussão é que o HIV/AIDS é uma doença do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio? Do livre-arbítrio. A pessoa se propõe a fazer uma relação de risco sem nenhuma consequência, que é um dos temas da agressividade, que são os relacionamentos sem amor. Então, a pessoa se propõe a um relacionamento sem amor, relacionamentos líquidos, como a gente fala, aqueles que fluem pelo dedo. Descartáveis, né? Descartáveis, se relacionando com várias pessoas, e aí ela está mais sujeita ao HIV, e aí não usa o preservativo. Então, o HIV é uma doença do livre-arbítrio, não é uma doença... Mas tinha um doutor aqui de Taubaté, doutor Costardi, que já desencarnou. Ele dizia que essa vontade sexual, às vezes, o sujeito não consegue dominar. É como o pedófilo, por exemplo, e as pessoas também, às vezes, estão naquele envolvimento, ele não consegue, o livre-arbítrio some. Então, por quê? Porque nós estamos num mundo em que a tecnologia evoluiu e a moral evoluiu pouca. Sim. E, desta forma, as pessoas falam muito assim, usuário de droga, viciado em droga, em jogo, isso e aquilo. E esquece um dos principais vícios que nós temos, que é o sexo. E a alimentação, a gula. E a gente vê muita gente morrendo, diabéticos, hipertensos, morrendo porque não resiste a uma coxinha, não resiste a um pedaço não resiste ao sexo. Sexo a gente pode controlar, sim. É lógico, o sexo é muito bom, a gente pode fazer todos os dias, mas ter um parceiro fixo, que a gente ame essa pessoa, respeite, que essa pessoa também nos respeite. Isso não descarta o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio a gente sempre tem a escolha, no Exatamente. Final. Exatamente. Né? Mas, doutora, tem alguns que são viciados em sexo. Como é que faz? Então, é interessante essa pergunta, porque quando eu fiz o exame do FDJ... teve uma pessoa no meu grupo, não no meu grupo da minha casa, mas de outra casa, que falou que ele fez a escola e ele era sexualmente compulsivo, né? E aí ele melhorou muito. Eu achei muito interessante, porque um dos vícios que ele conseguiu combater foi a compulsividade sexual. Realmente, nós devemos, quando a gente evolui, a sexualidade passa a ser bem mais equilibrada. É lógico, a sexualidade é muito importante. Nós não devemos abrir mão dela. Sim. Não devemos abrir mão dela. Mas ela precisa ser feita com amor, com respeito, respeito pelo outro. E aí, novamente, nós caímos na agressividade daqueles agressores sexual que agridem as mulheres, que tem o SOS que faz esse tipo de trabalho de atendimento a mulheres vítimas de violência. Porque o interessante é que a gente vê que o estupro Acontece até em casais, porque às vezes a mulher não quer ter uma relação, o homem faz na marra. E é muito comum isso? Muito comum. Lá no SOS nós temos muito caso. A senhora também participava do SOS? Sou voluntária do SOS até hoje. Até hoje? Até hoje. E tem muitos desses casos? Muito desses casos. Rui, vamos voltar um pouco mais ao doutor Luiz para a gente... Vamos sim. Doutor, não sei se o que o senhor estava falando agora há pouco sobre aquele tempo para detectar o vírus, o HIV, como a gente consegue, ou como significa, o que, que é carga viral indetectável? É isso? É esse período que fala? Não, isso já é um outro assunto, né? O que acontece? Quando a pessoa descobre que ela é portadora do vírus, ela vai ter que passar o resto da vida fazendo um acompanhamento, né? Para ver como está o seu sistema imunológico, né? E quando o sistema imunológico dessa pessoa começa a sofrer, né, alguma alteração provocada pelo vírus, a gente já inicia esses medicamentos que são os antirretrovirais, né, que são os medicamentos que ajudam a combater o vírus. Né. E assim, quando os medicamentos estão bem, estão dando certo e tal, eles conseguem baixar a quantidade de vírus no sangue da pessoa, que às vezes a gente não consegue detectar o vírus no sangue. E isso, às vezes, tem algumas pessoas que confundem isso com a cura da AIDS, né? E isso não procede, né? Por quê? Porque, na realidade, a pessoa, o que a gente tem é que a gente não consegue detectar o vírus no sangue, mas aquela pessoa continua portadora do vírus e ela pode passar, sim, o vírus para outras pessoas e para os parceiros sexuais também. Entendeu? Então, assim, a carga viral indetectável não quer dizer que a pessoa está curada do HIV. Interessante. Doutor, agora, e na nossa cidade? Como anda a AIDS aqui na nossa cidade? Os números, assim, o senhor tem isso, hein? Pois é, como eu te falei, né, assim, em 2012, né, nós tivemos 270 casos novos, sendo que 170 já de AIDS, né? Já com pacientes com comprometimento. Isso é porque teve 50 mortes. Isso dá quase mais de 20%. Exato. Então, são números altos, né? É assim, numa doença que, como a doutora falou, é uma doença do livre-arbítrio, né? Que a gente pode prevenir. Afinal, na visão espírita, a AIDS é um castigo de Deus? Não acredito que isso seja castigo de Deus, não. Eu acredito que isso seja uma... renovação. É uma renovação, eu acho que... Uma coisa criada por nós, né? Agora, Exato. Eu acho que, assim, se é uma doença que a gente pode evitar, né? A gente seguindo, né, o que está escrito no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? E tudo Jesus fala para a gente, né? Já fala há 2000 anos, né? Eu acho que a gente conseguir seguir tudo o que ele diz, a gente não vai precisar se contaminar com a gente. Tem que lembrar que se a gente for no papo de religioso, nós estamos perdidos, né, nesse caso. Peste lá atrás, que era Deus que deu um castigo para matar todo mundo. Quer dizer, o pessoal fala, você não toma banho, você não tem higiene, você não tem nada, aí pega uma doença e acha que foi Deus que castigou. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que no Evangelho, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, fala muito sobre sífilis, né? Uhum. Na época eles nem tinham essa nomenclatura, né, da doença, mas já falava de sífilis naquela época, né? E hoje em dia a sífilis é uma doença que é barata, os testes são fáceis de fazer, o tratamento é super simples, é super barato, mas continua sendo uma doença grave e está explodindo, né, nos nossos ambulatórios. Né? A gente está vendo que a população jovem, né, está muito caso de sífilis, né, muito mais do que o HIV. Né? Mas, doutor, e qual é o sintoma da sífilis e o que, que a sífilis traz para o ser humano? Pois é, a sífilis, ela começa com uma pequena ferida. Sim. Normalmente, essa ferida, ela não dói, não sangra, não incomoda, né? Então, se ela não estiver num lugar bem visível, ela acaba passando desapercebida. Normalmente, nas mulheres, ela não consegue detectar essa ferida. E nos homens, quando ele detecta, ele pensa que, né, machucou em algum lugar, sabe? No fecho da calça e tal, não sei o quê, e acaba passando desapercebida. Uma coisa importante que eu gosto de salientar é que sexo oral também passa essas doenças. Então, às vezes, a feridinha que dá na boca e a pessoa confunde com afta, né? Ah, foi aquela carne de porco que eu comi ontem. Isso aí some mesmo sem tratamento. Só que a doença continua no sangue. Passa um tempo, pode aparecer feridinha no corpo todo, que às vezes confunde com picada de inseto, com processo alérgico. Aí você toma um remedinho lá e vai sumir, mesmo, né, sem tratamento, né? Você tomando antialérgico ou não, ela vai sumir. Só que ela continua no sangue, ela pode comprometer órgãos nobres, né? Então ela pode levar cegueira, surdez, retardo mental, lesão cardíaca, né? Você vê, ano passado, nós tivemos 2 pacientes que perderam a visão por causa da sífilis, né? E é uma doença que tem tratamento e que tem cura. Agora, quantas vezes você tiver relação com alguém que tenha sífilis, você vai pegar a sífilis de novo. Mas agora tem outras doenças. Eu, quando era garoto, por exemplo, tinha um medo de gonorreia, que é blenorragia, cancro, aquela coisa toda. Ainda existem essas doenças? Ainda existe. Elas estão cada vez mais frequentes. Mais frequentes? E assim, uma doença facilita o caminho da outra. Então, se você tem uma doença dessa, aumenta em 20 vezes a chance de você pegar outras. Entendeu? Então, até eu, né, eu e a doutora Maria José, eu costumo comentar com ela que eu tenho saudade da época que o paciente chegava para mim com uma infecção só. Porque normalmente agora ele chega com 2 ou 3, nossa, entendeu? É. Porque uma doença ajuda, né, a entrada da outra, né? Eu lembro quando eu era garoto, nossa, passava aqueles filmes para a gente lá, para tomar cuidado com as doenças sexualmente transmitidas, a gente ficava morrendo de medo, né? E hoje parece que o pessoal não tem mais medo dessas coisas, porque depois que inventaram também a penicilina, parece que a penicilina cura tudo. Pois é, assim, o corrimento uretral ou mesmo a sífilis são doenças que têm tratamento, têm cura, são fáceis de tratar e é um tratamento relativamente barato. Agora, o problema é que junto dela você vai pegar outros vírus, que, por exemplo, o vírus do herpes não tem cura, sabe? Você vai ter que conviver com a doença pro resto da vida e é extremamente contagioso. Tem o HPV também, que é um vírus que a gente pega na relação sexual, que pode causar câncer, entendeu? Que também ainda não existe cura para isso, né? Existe também as doenças virais, né? Como HIV, e hoje em dia, né, a hepatite C e a hepatite B são tão graves quanto a HIV. Né? Agora, são doenças que também não têm cura. Tá. Né? E o tratamento causa efeitos colaterais muito importantes. Né? Agora, doutor, nós havíamos falado também que está aumentando a incidência da tuberculose por causa desses problemas sexuais. É verdade? Sim, com certeza. Por quê? Porque o HIV, como ele compromete o sistema imunológico, ele permite com que a infecção micobactéria e tuberculose, né, ele aumente, né, nessa população. E isso acaba, como ele é um vírus que passa através das gotículas, né, que a pessoa expele na hora da tosse, as pessoas ficam mais expostas à tuberculose do que no passado. Jorge, está muito legal o papo e a gente até agradece a doutora Maria José por ter trazido o doutor Luiz Fernando também. Foi muito legal esse bate-papo aqui com ele e eu penso que nós temos que fazer mais desses bate-papos. Entendeu? Falar mais, por exemplo, nós falamos hoje, como é o Dia Internacional de Combate à AIDS, o objetivo era esse, mas tem tanta coisa para se falar sobre doenças sexualmente transmissíveis que a gente tem que fazer um programa inteiro para falar sobre isso. E até a doutora Maria José vem falar também sobre a parte espiritual também, pode chegar e falar. Sim. A gente sabe que é provocado pelo homem, mas existe sim essas impregnações aí no lado perispiritual, todas essas coisas também, né? O Maurício Tomé tinha ligado que tinha entrado no Face também e tinha colocado sobre a enquete da pergunta, né, quando é que os homens possuirão a terra, os mansos possuirão a terra. Ele colocou aqui uma mensagem legal. Olá, penso que os pacíficos e os mansos já possuem a terra. Os que insistem em não serem assim é que estão se despedindo dela. Vamos lá. Mas não tinha aquele termo lá, se quiserem a paz, a arme para a guerra, né? Esse era o que o pessoal dizia aí, né? Vamos lá. Os ganhadores dos livros, doados pela livraria Casa do Caminho, quem ganhou foi a Dalva Maria Renó Maceno, que é do Monte Castelo. Um grande abraço para a Dalva. E o José Carlos, do Jardim das Indústrias. Seu José Carlos, um grande abraço também. Vocês ganharam os livros que poderão ser retirados amanhã lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, em frente ao Centro Espírita Casa do Caminho. Agradecer a vocês. Doutor Fernando, né? Luiz Fernando. E então os microfones, para o senhor mandar um abraço para a nossa população juseense e para tomar cuidado, né? Eu agradeço a todos aqui pela oportunidade de estar falando, né, sobre a epidemia de HIV e AIDS, né? Mando um abraço, né, um bom fim de semana para todos os ouvintes e para que todos pensem a respeito, né, do uso do preservativo, né, da escolha do parceiro único, né, para que não se contamine com a doença e que vá, procure o nosso serviço lá no COAS, né, na rua Minhaçade 200, para aqueles que têm, queiram fazer os testes de HIV. Para melhor localizar essa rua, é ao lado do AME, ali, da Francisco Longo. Isso, na José Longo existe o AME e fica nos fundos do AME, em frente ao Anel Viário. É, porque senão o pessoal, até achar essa rua, não vai ser fácil, não, né? Porque é uma rua pequena, né? É, só tem o COAS. Nós agradecemos, então, ao Helder que esteve conosco, a Graça também que hoje esteve aí fazendo o serviço de telefone, ao Frederico que está na técnica, e vamos deixar aí para o Rodrigo e o Jorge, né, os seus despedidas. Queria agradecer a presença de todos aqui no estúdio, agradecer a você que está nos ouvindo, ouvinte agora na rádio, você que está nos escutando também durante a semana, convidá-los para o próximo programa domingo e também convidá-los para o dia 7, próximo sábado, lançamento com a AME, lançamento da AME e de um cara aí chamado Jorge Reis, do livro dele, que é Músicas Espirituais Como Acontecem, que acontece então dia 7 de dezembro, às 7h30, na Expo Vale Sul Shopping, Avenida Andrômeda, 227 Jardim Satélite. Então também o estacionamento é gratuito. Então não percam, que vai ser uma festa, né? Isso, vamos abraçar todo mundo lá, porque eu coloquei lá o logo lá que o Felipe mandou. O abraço também é uma prece, então vamos abraçar o pessoal. Doutora Maria José, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agora eu soube que a senhora está aposentada, então com certeza qualquer coisa a gente vai ligar para ela sempre. Vem aqui, né? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Eu quero encerrar falando as palavras de Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, em que ela diz assim: a agressividade infeliz é doença passageira, embora os grandes danos que produz, cedendo lugar à pacificação. Suavemente, permite que a mansidão domine os territórios das tuas emoções, substituindo esses infelizes mecanismos da moral pelos abençoados valores da verdade. Muito obrigado, doutora Maria José. E queria, só para falar, que a música agora que nós vamos tocar, a música Quero Te Ouvir, com Lúcio Silva e Marina Reck, que também estará, é uma das músicas que está no CD, que vai encartado no livro, e a gente também conta a história dessa música. Quero Te Ouvir. Para que nós possamos, no dia de hoje, fazer principalmente as nossas vibrações para todos aqueles espíritos desencarnados de pessoas portadoras do vírus HIV. Que nós que trabalhamos com esse grupo, nós sabemos como essas pessoas sofrem e como elas têm o desencarnar de difícil. Que eles possam, estejam onde estiverem, em qualquer esfera espiritual, que eles possam receber o nosso abraço de compreensão e que eles possam crescer e ouvir as palavras desse mentor que está ao seu lado, lhe convidando para o crescimento e para a evolução espiritual. Nós te oferecemos também as nossas vibrações pelo dia de hoje, pelo nosso domingo, por toda essa semana, por esse mês que se inicia, que é um mês de amor, de carinho. Que esse mês transforme em vocês a agressividade. Que todas as pessoas possam sentir que o amor renasce em si. E que possamos levar para a casa espírita esse ideal de amor e de carinho, de mansietude e de passividade. E que nós possamos trabalhar nas casas espíritas esse tema, discutindo com os nossos amigos, médiuns, frequentadores, assistidos, a agressividade, porque através do amor e do carinho nós vamos conquistar a paz interior e vamos conseguir conhecer a nós mesmos. Fiquem com Deus, bom Natal, feliz ano novo. Muito obrigada. Música.